andrecedesmoral.com.br. Eu cometo esse erro de me entregar por inteiro, por inteiro. E se você vai embora, o vaqueiro aqui chora. O amor machucado, despedaçado no chão. O problema é que eu lhe dei logo meu coração. Meu coração vai bater depois se eu te perder. Se eu te perder, vou vagar por aí, vou mudar para o bar e te atar com cachaça se você não voltar. Eu cometo esse erro de me entregar por inteiro. O vaqueiro aqui chora. O amor machucado, despedaçado no chão. O problema é que eu lhe dei logo meu coração. Meu coração vai bater deprê se eu te perder. Vou vagar por aí, vou mudar para o bar e tratar com cachaça se você não voltar. Bater deprê se eu te perder. Você não voltar. Eu tô no piseiro.